para debelar o fogo. Segura na mangueira, no jato de água, aplacando todo o fogo, e volta triunfante para o quartel. Retorna para o hospital, já cansado, afando. E passa mais alguns dias, com a lucidez, com um sorriso nos lábios. Quando se avizinha um momento derradeiro, a sua mãe resolve ligar de novo para o corpo de bombeiros. Eu gostaria de falar com o comandante, por favor. Senhora, sou eu mesmo. O bombeiro Bill está nos seus momentos finais, meu senhor. Será que o senhor poderia enviar um dos seus bombeiros para despedir-se dele? Senhora, eu posso fazer um pouco mais. Avise ao serviço social do hospital que nós chegaremos com vários carros, várias viaturas, com as sirenes todas ligadas, mas que não se preocupem, porque iremos prestar a justa homenagem à despedida para um de nossos bombeiros. Ela avisa o hospital, todas as enfermeiras ficam surpresas e encantadas com aquela atitude, e em breve chegam as viaturas com as sirenes ligadas, as luzes acesas e as escadas, Magiros elevando-se até o quarto andar do hospital, onde estava a janela do pequeno Bill. E o comandante à frente, seguido por 11 bombeiros, vai até o apartamento onde estava o pequeno Bill. Ele diz: bombeiro, e faz incontinência. Conversa com ele. E naquele momento que está com ele, ele diz: bombeiro, eu o dispenso. Vá em paz, mas diga ao nosso Pai que continuaremos aqui na terra, lutando e defendendo a vida contra o fogo, contra os incêndios, porque saberemos que você também estará nos céus trabalhando para o nosso Pai. Vá, bombeiro, pode ir em paz, eu lhe dispenso. O pequeno Bill sorriu, fechou os olhos, e naquele momento desprendeu-se do corpo. Os bombeiros tocaram a corneta, a marcha fúnebre que celebra toda a partida de um dos membros da corporação. E o pequeno Bill chegou ao mundo dos céus, ao mundo espiritual, em festa e em alegria. Todos nós, meus amigos, podemos fazer um pouco mais. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se nos é necessário fazer um grande sacrifício, um grande esforço para assegurar a felicidade futura. E os Espíritos dizem que não, que o esforço em verdade é bem pequeno. Mas quão poucos de vós o fazem? O nosso esforço é bem pequeno. Todos nós podemos fazer um pouco mais, porque o meu jugo é suave, a minha lei é complacente e o meu fardo é leve, e encontrareis repouso para as vossas almas. Jesus, meus amigos, é o amigo maior que todos temos, que ama-nos incondicionalmente e nos convida a amar cada um de nossos irmãos, sobretudo nesse momento que se avizinha, onde serão separados os carneiros, os cordeiros, dos cabritos. Depois de dizer que o agricultor permite que o trigo nasça junto do joio, crescendo junto dele, mas chegará o momento em que será colhido aos molhos, aos montes, separando o trigo e o joio de outro lado. O momento está próximo. A nossa prova é iniciarmos o aprendizado do amor, o sublime amor que Jesus de Nazaré, essa estrela de primeira grandeza,